Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito da música Asa Branca de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Nós vamos fazer o solo e também dar dica de como fazer o acompanhamento. Esse solo a gente está usando os números para facilitar a identificação no braço do violão. Então veja bem, como está escrito aí no texto, a primeira corda é Mi. Número 10, segunda corda Si, número 20, terceira corda Sol, número 30, quarta corda Ré, 40, quinta corda Lá, número 50 e sexta corda Mi, número 60. Veja que todo esse número tem o número zero, quer dizer, o zero indica a corda solta. Mas se eu desejar tocar o número 11, eu vou aqui na primeira corda, depois do 10, né? Na primeira casa, aperto com o dedo da mão esquerda e eu tenho o número 11, que corresponde à nota Fá. Se eu quero o 12 na segunda casa, o 13 na terceira casa, na mesma corda, primeira, né? E o 14 também na primeira corda, na casa 4. Na segunda corda, temos o 20, 21, 22, 23, 24. Na terceira corda, 30, 31, 32, 33, 34 e assim sucessivamente até a sexta corda. Agora vamos fazer o solo da Asa Branca. Eu tenho aqui o 53, depois o 40, 42 e 30. Veja que o 53 eu toquei na quinta corda. Na terceira casa, apertando com o dedo 3, o 40, quarta corda solta, o 42 na segunda casa, na quarta corda, e o 30, terceira corda solta, e assim sucessivamente até o final da música. Vamos lá fazer o solo. Bom, agora nós temos a introdução. Começa com o 33 na terceira corda, na terceira casa, apertando com o dedo 3. Repete. Ah, então a música inteira. Tá bom, pessoal? Mas pode estudar ela bem devagar, número por número, até encontrar todos os números e tocar inteirinha a música. Bom, esse foi o solo. Para fazer o acompanhamento, eu dei a sequência um pouco mais abaixo aí no texto, é o seguinte: a gente pode usar o acorde Dó maior, o acorde Fá, o acorde de Dó com sétimo e o Sol com sétimo para fazer esse acompanhamento. Sendo que a gente começa em Dó e depois os outros acordes, a gente tem que ir procurando, ver qual que vai dar certo. Em relação ao ritmo, tem uma aula específica aqui no blog que eu falo a respeito disso, do ritmo de baião, né? Essa música é um baião, né? A gente tem essa variação escrita. Aqui na lateral do blog, ou embaixo, no rodapé, tem uma categoria onde está escrito ritmos. Aí lá tem todos os ritmos para quem não sabe ainda aprender como fazer, tá bom? Então eu tenho aqui o Dó, né? Eu vou começar a cantar. Quando li até ardendo. Bom, nesse ardendo aí é que eu vou ter que fazer uma mudança. Aí, qual acorde que eu vou encaixar nessa passagem aí? Aí eu vou ter que testar. Eu tenho quatro acordes. Eu tenho o Dó, né, que eu estou nele. Eu tenho o Dó 7. Eu tenho o Sol com sétima, eu tenho o Fá. Vamos ver o Sol com sétima, se dá certo. Né? Vamos ver aqui o Fá. Opa! Parece que ficou melhor esse. Dó 7. Eu acho que, sei lá, o Fá aqui ficou melhor. Quando olhei a terra o Fá, né? Com a fogueira. Aí a fogueira volta, né? Para o Dó. Esse Di muda. De São João. Aí São João volta para Dó. Eu perguntei, nesse E aqui, eu coloco o Dó com sétima. Meu Deus do céu. Aí eu vou para Fá, né? Porque tamanho. Aqui eu vou testar o Sol sétima. Tá, deu. Pessoal, só quero dizer para vocês que eu não sou cantor, tá? Eu tô aqui só improvisando a melodia aqui para encontrar os acordes, tá legal? Não, então eu tenho aqui, olha. Quando olhei a terra uma fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu. Entendeu, pessoal? Não repara a minha voz, não, estou um pouco gripado e também não sou cantor, né? Então fica meio complicado. Mas para harmonizar, esses são os acordes, né? Os acordes que para você estudar e tocar a música inteirinha, ok? A respeito dos ritmos, como eu já disse, tem uma aula aqui explicando a respeito de como fazer esse ritmo. Só ir nas categorias e clicar lá em ritmos vai te levar.